Disse que ela ia me deixar. Eu tinha as respostas, mas ela nem me perguntou. Alguma coisa em seu olhar então me disse: ai meu Deus, ela está indo. O que eu fiz de errado? Está indo. Não estou dormindo. Está indo. Fugindo. Eu nem sei o que eu fiz. Pensei em tanta coisa nessa hora. Tentei achar respostas, tudo em vão. Seria outro, não, não há outro, não. Será que eu fui só mais um? E eu paralisado ali, o que tá acontecendo? Ela está indo, eu não acredito. Está indo, eu não tô sonhando, não. Está indo, fugindo. Eu nem sei o que eu fiz. Depois de todos esses anos, a cena que eu tô vendo agora me assusta. Te amo. Depois que a porta se fechar, me diz como é que eu vou ficar, juntando as peças desse amor, como se fosse um dominó. As malas já estão no corredor. E eu não vou ficar parado aqui. Não importa o que ela pense, tenho que tentar impedir que ela vá em frente. Ela está indo. O que eu fiz de errado? Está indo.